Bravo Delta, confirma o PAD, por gentileza. Alfa Kilo, parte 3. Salvador, boa tarde, Mike, Alfa Eco. M4, diagonal 48, diagonal 01. Atingido 54, ONU no 6. Patrono no 6 após o TAP, desce a 3 mil pés, ajusta no 0 no 1. 3 mil no 0 no 1. O controle é o Tango de Bravo. Prossegando. Quando autoriza então eu chegar lá nos 500, fazer a parte de baixo? Tá livre, 500 pés tá livre. Tem que levar de 400, 200 pés. E precisar eu vou pra 1500. Sente, inicialmente mantenha 500 pés e aguarde liberação 2500. Então o Tango de Bravo já está prosseguindo para lá. Positivo. Estabilizou, passou 2-0, visual com 1-0. Passou 2-0, final, torre no noite decimal 6. Tem 18-6, passou 2-0. Em Salvador, muito boa tarde, passou 2-0, está estabilizado. Baixado e travado, visual com 1-0. Pastor 2-0, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. O vento de 100 graus com 1-5 nós. Aguardando a autorização, pastor 2-0. 5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-4-4-5, 1-7-5-4. É 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5. Azul 4-1 no 6, desce para 2 mil pés, autorizada a final 1-0. 8, gol no 9-2-4, boa. Desce para 2 mil pés, autorizada a final 1-0. 2 mil pés, autorizado. Chamar estabilizado. Vitor Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, para o ideal para Guanabi. 273. Voe direto Guanabi, aguarde liberação do 105. Tem... Embraer 190, 12 horas, em 3 milhas, 3 mil pés em descida 2 mil. Ok, ciência, aguardando a liberação, progresso, Guanabu, dobrado. Controle Salvador, boa tarde, gol 924, decola, passa 2500. O 924, contato radar, sobe e mantém, nível de voo 350, vigilância. 350, vigilância no 924, se possível, solicita final 310, senhor. Aguarde autorização junto ao centro Recife. Nossa escuta no 924. Quatro livre decolagem, uma centena com 16 nós. Livre decolagem, 1394. 2685-2545, 35MBA. Salvador, Agulho, no 600, boa tarde, ponte espera, pista 100. Boa tarde, mantenha, no 600. Manterá, Agulho, no 600. Oi, Senai 6315, muito boa tarde. Decola da 10, pra, correção, estou autorizado para Guarulhos, 360, decola da 10, saída da AEL. Leda Bidev. Bidev intercepta pelo risco 50 e prossegue até o destino. Aciona 5570 no transponder, 119.8 é a frequência do controle 6315 da Ucha. Ok, pode confirmar o livro de voo, por favor? 360, comandante. Ok, decola da 10, autorizado 360, Dael, Leda Bidev, controle 360, traz ele depois de visitar a 360. Cotejamento correto, chama pro PUS. Vamos chamar pro PUS, muito obrigado. Para o táxi, eu vou 1333 com 79079, 4h30, galhão. O 333 prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1011 no altímetro. 1011, Libitax, Juliette Alfa, na 10, torre 18.6, 33. Ciente, mantém-se em condições visuais, direto Vitória da Conquista na minha escuta. Libera a direita na minha escuta, Eco, Alfa e chama na Taxiway Delta para cruzar a pista 1028. Eco, Alfa, chama na Delta para cruzamento, passou 2-0. Gol no 670, autorizado decolagem, vento de 100 graus, 1-6 nós. Tipo decolagem, pista 1-0, gol no 600. Eco, Vitor Matheus, escuta só um minuto para a cota, por gentileza. No 1-6, chame torre no 8, decimal 6. 8-6, obrigado, boa tarde. Tango Índia Bravo. Está livre no 1500 pés. Torre, passou 10-0, está na Delta, visual com a aeronave da Gol iniciando a decolagem. Tem condições de cruzar de imediato? Afirmativo. Que de imediato após a passagem do Gol, que de imediato, agilizando. Agilizando após a passagem do voo, cruza, passou 2-0. Não, passou 2-0. Azul 4-1 no meia, livre pouso, vento de 110 graus, 1-6 nós, 4-1 no meia. O azul 4-1 no meia, copiou? Azul 4-1 no meia na escuta da torre. Golumia 00 decolou os 12, controle 119.8. Obrigado, boa tarde. Azul 4-1 no meia, tá na escuta? A 60 milhas. De Salvador, você vai alternar a frequência do centro Recife, 12545. Após, caso perca o controle, corrigindo. Caso fique em contato com o controle de Salvador, chamará o centro Recife, 12545. Gol 924, chama centro Recife, 12545. 2545, boa. Boa. Controle de Salvador, gol no 600, boa tarde. Está de gol no 600, sobe para nível 370, contato radar vigilância. Direto 370, no 600. Falei e mantém. Azul 4-1 no meio, no solo aos 13. O senhor recebeu as linhas chamadas, comandante? Negativo, senhor. Só naquela hora que a gente chamou. Tem um problema no rádio aqui. Tá, ok. Chame o solo 121 decimal 9. 19, obrigado, senhor. Boa tarde. Tá livrando a frequência, passou 2-0. Ciente, boa tarde. É daqui a pouco. Índia November Alpha autorizada, decolagem, vento de 100 graus, 15 nós. Alfa Kilo cruza o pátio 3, vai prosseguir até o Finger 08 no pátio principal. Alfa Kilo cruza o pátio. Posição 8. No pátio principal, tá ok? Ok, obrigado. Gol no 333 ali mantém. O gol no 333 ali mantém. Boa tarde, Sola, gol no 781. Gol no 781, prossiga. Por gentileza, normalmente qual que é a subida para Guarulhos? Se for pela Perusco 50, da El Leda Bidev. Muito obrigado. Nada. Solo Salvador, muito boa tarde, o Pastor 2-0. Pastor 2-0, prossiga. Está estimando o acionamento dentro de 15 minutos. Poderia confirmar se já possui o nosso plano para Natal? É o Fábio 2020? Afirmativo. 250 para Natal, tenho sim. Se quiser copiar, já pode. Afirmativo, tá pronto para cópia. Pastor 20, autorizado Natal, 250, decola da 10, saída Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5574 no transponder, 119.8 é a frequência do controle, Pastor 20. Natal 250, decola 110, saída Puca, Zipar, decola curva esquerda, 5574, transponder, 119.8, o controle em Salvador. Estima a partida em tempo de 15 minutos. Pastor 2-0, o acionamento é critério, só confirma pessoas a bordo, por gentileza. 3-3 a bordo. Me chama pronto para o táxi. Chamará o Pastor 2-0. Fico Vitor na escuta. Autorizado circuito de tráfego, 500 pés, decolando ao nosso 7, a curva será em coordenação com a torre. Pessoas a bordo, por gentileza. Acena 01 no 7. 0125, ok? Entre 18,6 frequência da torre para acionamento e táxi, Vitor. Torre, o Papa Romeo de November Alpha para o cruzamento da 17. Confirme. Onde é na Vimeirafa para cruzamento da 17. Gol 333, livre de colagem, vento de 100 graus, 15 nós. Decolagem, gol 13. Índia November Alpha autorizado, cruzamento da, do prolongamento do 17. Ao cruzar esse prolongamento, chame o controle, 1198. Após cruzamento com prolongamento da 17, vai chamar controle 119, decimal 8, grátis e a volta. Dados para cópia. Autorizado para Porto Seguro, 340 ao nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev, Bidev prossegue direto Porto Seguro. Aciona 5002 no transponder, 119.8, a frequência do controle. Confirma o transponder. 5002. Então está autorizado Porto Seguro no 340, decola da 10, da El, Leda, Bidev, depois direto Porto Seguro, 5002 ao transponder, controle 19, decimal 8, para o trip 5401. Quanto já mais correto, estima para o push. Já é. Já é. Decolado aos 18, chama o controle em 119.8. 19.8, 1-3-3-3, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, o gol 1333-2000 na Dael Leda Bridge. Gol 1333, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, 333. Via paralela, ciente, tá, Índia Bravo. Papa Romeu, Mike Eco Vivo. Terno no 3325. Boa tarde. Você vai efetuar quantos circuitos, 17? Vai depender da... do volume de tráfego aí. Qual o estimado do tempo de voo? Uma hora. Ok. Só livre o táxi sempre para ingresso. O Mike é com o Vitor. É com o Vitor. Mídia Bravo? Na escuta permanente, controle. Prossegue para pouso? Vai prosseguir para o Salvador, para pouso. Chame torre agora em 1-8, decimal 6. 1-8, 6, grata, boa tarde, bem obrigado pela colaboração. Bem. Está carregando o Mídia Bravo. Prossiga. Está no Traverso Pico Sul, vai para pouso no pátio 4. 25, voo 1-3-3-3. Estamos na aproximação final, a curta final para a parte 4, Tango Dia Bravo. Na final, chamará Bravo. Convido para o Vani seu táxi? Afirmativo. Mike Eco Delta, prossiga. Controle, o Papa Romeo Índia November Alpha acaba de passar o traverso fora da barra. Papa Romeo Índia November Alpha, ingressa via corredor Caixa Pregos, mantém as condições visuais, frequência livre. Ingressar no corredor Caixa Pregos, em condições visuais, frequência livre, Índia November Alpha, até o regresso. Guardião 03 na escuta. 1011 altímetros. Possível. E acione e chame táxi. Como é que é convite, ponto de espera da ONU 7? Ok, como é que é convite, estou autorizado a alinhar e decolar da ONU 7, o vento de 080 graus com 14 nós, circuito padrão, ok? Tem que possibilidade de... após decolagem da Almofete, pousar a cabeceira 35 e de lá fazer nova decolagem. Você vai decolar com proa sul e aproximar para o 35, é isso? A gente decola aqui da 17, aborta a decolagem, pousa na 35 e após decola para um procedimento manual da segunda. Ah, tá ok. Entendi. Chame no solo controlado 35 pronto para decolagem. Chama lá, o Mike Eco Delta. Quer Eco Delta a torre? O destino é Manati? Ok. Estou Quebec na escuta? Papa Romeo Whisky, Romeo Romeo, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desse mantém 050. Foi cortada, executada a transmissão, chegada Mari, desce para 050, Whisky, Romeo Romeo. Ok, para o 050, Romeo Romeo. Salvador, né? 6315. Galera 6315, prossiga. Cortez, por favor, 6315, vamos chamar aí mais 2 minutos, obrigado. Nada. Um grande abraço para uma curtíssima final visual com o Mike Eco Delta. Tango Dia Bravo, chame o solo. O vento de 100 graus com 13 nós. Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo, ciência. Mantendo agora a radial 355, 28 milhas. Solicita descer para 2.500 devido às condições meteorológicas no setor. 8740. Inicialmente desce a 3.500 pés, 8740. Tem entrada para sua esquerda, 2.500 pés, aerolevantamento. Gente, liberado 4.500 para 3.500, 8740. Solo Salvador, Golo 781. Golo 781 para Guarulhos. Está autorizado nível 360. Decola da 10, saída da AEL, Leda Bidev. Em Bidev, intercepta por ISC 50. Aciona 5013 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, AEL, Leda Bidev, a Peru ISC 50, conforme rota. 5013, é o transponder 119.8, voo 1781. Planejamento correto, chama para push. Obrigado, tá. Base da 17. Passar a bala aqui da base da 17, mais a cobertura. Siga. Eco Delta autorizado, táxi para ingresso, estão no SES. Além da cola de imediato, Mike Eco Delta. Ok, autorizado a alinhar e decolar. O vento de 100 graus, 15 nós, Mike Eco Delta. Mike Eco Victor, chame girando base. Sim, Mike Eco Victor. Vou passar a girando base. 740 atinge, mantém 3.500. Gente, mantenha 3.500, você vai observar o Seneca à sua esquerda agora, a 11 horas, 1 milha, 1.000 pés abaixo. 8740, adapta visual. Eco, Mike Tango. Vai observar um Alfa Serra 32 à sua direita, 1.000 pés acima, posição de 3 horas, 1 milha. Tá visual, mantendo a separação da aeronave.